Nossa, bem. Tô pelo remendo do meu trampo GG. Tacando trampo a Vera naquela de ver pra crer. Na espera morreu deprê, na pressa morreu sem ver. Da estaca zero sai quem quer, já ouvi dizer. Dose desse chá de erva, força pra esse par de perna que não fale se eu precisar correr. Às vezes não adianta, o trajeto não é decorado e vira prestação de contas. Aquilo que não foi declarado, não tem compartimento pro teu mau comportamento. Tentando ser prova, vamos em prol de um movimento. Mesmo sem o melhor condicionamento, tenho posicionamento e dispor de sobra pra cair pra dentro. Pois o que não falta é motivo, e se eu for mais emotivo, a razão me cobra cara. Elementar meu caro, Watson, não sei se ficou claro ou não. Sempre que rap for questão, surge minha sugestão. Não era brief nesse truco, o big grana não é tudo. Dos desapegados que tiveram tudo, pode até achar que somos louco, só não vem querer tirar nós de maluco. Não ligo se tá longe, eu vou fazer chegar. Se um pingo é letra, eu vou fazer chover. No jeito mais largado, vou deixando meu legado. E nem preciso falar tanto, os verdadeiros tá ligado. Não ligamos se tá longe, uma hora vai chegar. Se o bonde colar em peso, eu vou fazer caber. Em cada garimpo um achado, uma chance. Sem usar de chantagem, da maloqueiragem vira na chave. Skill de sobra, mas nunca na skin de cobra. Escancarando a porta, na conclusão dos fatos. Não vai ter ideia torta, esse é meu combinado. Rap turbinado, orgânico de fora a fora. Ferimento adentro é só desova. De tudo que morre sufocado num buscar platônico. Tentando achar algo sério num cenário cômico. E a cura imediata de um problema crônico. Na lista de convidados não puseram nós. Agora entendo dos critérios, mas surpresa não foi. Ó que nada espanta se não se aprofunda. É fácil me julgar mistério só me conhecendo até a página 2. Boy, e ainda que sopre os hematomas, propriamente dita, a vida tem suas lições. Deitado em maus lençóis, ninguém dorme tranquilo. E se confunde com ruído, gritos a plenos pulmões. Não era blefe nesse truco, o big grana não é tudo. Dos desapegados que tiveram tudo, pode até achar que somos louco, só não vem querer tirar nós de maluco. Não ligo se tá longe, eu vou fazer chegar. Se um pingo é letra, eu vou fazer chover. No jeito mais largado, vou deixando meu legado. E nem preciso falar tanto, os verdadeiros tá ligado. Não ligamos se tá longe, uma hora vai chegar. Se o bonde colar em peso, eu vou fazer caber. Em cada garimpo um achado, uma chance. Sem usar de chantagem, da maloqueiragem vira na chave.